Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Um lugar de questionamentos, reflexão e percepção. Negritude, branquitude, territorialidade. Infância, memória, classes. Um espaço de conversas, discussões e afetos. No ar, Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Apresentação das integrantes da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. Diáspora. Aê, querides! Bem, vocês já sabem que eu sou Joyce e hoje a gente vai começar um pouco diferente aqui no nosso terreiro de discussões e bulimentos. Eu vou passar para minha amiga Sueli Ribeiro para ela fazer as honras da casa. Su, recebe as pessoas aí. Aê, Joyce! Salve, salve, pessoal! Aqui é Sueli Ribeiro, da Inquimpa. E hoje o programa estará espetacular, como sempre. Chega mais, gente. Tô aqui com a querida e maravilhosa também, Fafi Prado. Dá um salve, Fafi. Salve, Su. Salve, Inquimpa. Salve todo mundo que tá escutando aí. Vamos que vamos em mais um terreiro de bulimentos. Chega mais no terreiro também a poderosa Tatiane Damasceno. Dá um salve, Tati. Alô, alô, W Brasil. Aqui é Tatiane Damasceno. Salve, galera. Devo dizer que eu adoro esse alô, alô, W Brasil. Tati, me lembra um Tim Maia. Jacarezinho. Avião, cuidado com o disco voador, é muito bom. Ai, que na verdade quem tocava era o Benjor, né? Mas é que ele tinha se chamado, chamava o Tim Maia, eu sempre lembro do Tim Maia, maravilhoso. Demais, W Brasil, agora dá um salve ao nosso convidado espetacular, que já já a Joyce vai apresentar ele melhor aqui. Douglas Aparecido, bem-vindo, querido. Dá um salve aí pra gente. Salve, salve, galera. Agradeço demais pelo convite. Estamos aí na sintonia do WW Brasil. Gente, você já viu que a gente tá aqui, né? Fazendo de forma diferente. A gente vai falar hoje sobre o pensamento decolonial. O que é pensamento decolonial? O maravilhoso convidado de hoje, na qual a gente tem a honra de receber, né, que já deu aqui o seu salve, é filósofo, artista e provocador cultural, ativista afrocentrado e membro fundador do coletivo Outro Preto, na cidade de Ouro Preto, Minas Gerais. Douglas Aparecido. Eu acho que a gente pode, né, enfim, dar um start aqui pro pessoal de casa, né, a respeito, né, do que é. Começar bem do principiozinho mesmo, sabe? O que é, na sua vivência, né, no seu olhar, né, da sua experiência de vida, o pensamento decolonial? Acho que a gente pode começar aqui no nosso terreiro de discussões e bulimentos do Diáspora, partindo desse lugarzinho aí, né? Do que é que você pensa, o que é que você tem a nos dizer, né, a partir da sua experiência do pensamento decolonial. É um prazer te ter aqui, querido. Bora lá. Olá, gente. Então, mais uma vez, agradecendo o convite, a oportunidade de falar sobre esse assunto, que é um assunto que nos é muito caro nesse momento, né? Extremamente importante. Então, assim, na minha vivência, o pensamento decolonial é exatamente uma mudança brusca de perspectiva de mundo, né? É a gente passar a pensar a realidade sem a gente estar aí sobre o crivo do pensamento europeu. Então, descolonizar nossas mentes é a gente pensar a partir do nosso ponto de referência, né? Sem levar em consideração esse pensamento, né, que vem aí balizando o mundo nessa loucura toda que a gente tem vivido, que é o pensamento eurocêntrico, né? Acrescentando um pouco mais, sou pesquisador em filosofia. Tenho estudado o pensador Akili Bembe, que é um filósofo camaronês, talvez o pensador mais importante dentro dessa linha da filosofia atualmente, que é exatamente de construir uma perspectiva de pensamento que ela leva em consideração, né, os diversos povos que contribuíram na formação do mundo nos últimos 300 anos e que poucas vezes são apontados, né, como importantes contribuintes dentro desse processo. E a gente, principalmente se tratando de Brasil, a gente precisa buscar sintonizar mais nessa perspectiva, né? Espero perguntas para poder fermentar melhor as ideias aqui. Ô Douglas, se tem um assunto que a gente fala todo dia aqui no programa, é sobre o colonialismo e o pensamento decolonial, né? Porque acho que está muito impregnado, né, na gente aqui, no nosso modo de viver, no nosso modo de ser. Porque o colonialismo, ele impôs de uma forma muito violenta, né, a perspectiva de mundo aí, europeia, cristã, e a gente acha que carrega, né, muito, acabou a modernidade, mas não acabou o colonialismo. Então eu queria começar te perguntando assim, dessa dificuldade que a gente tem de colocar, né, essa lente decolonial, e que você pudesse explicar um pouquinho mais, esmiuçar um pouquinho mais, se ela é uma metodologia, se o pensamento decolonial é uma abordagem, um filtro. Vamos traduzir aí para quem está escutando, para a gente começar o papo já entendendo um pouco melhor, assim, entendendo em outro lugar o que é o tal pensamento decolonial. Bom demais saber que tem um programa, né, que está abordando isso aí permanentemente, né? E é exatamente o que devemos fazer se a gente quer mudar a perspectiva de visão. Então, antes de mais nada, né, o pensamento decolonial é uma nova forma de ver o mundo, né? E uma forma de ver o mundo tirando o véu que nos foi colocado exatamente pela forma como ele foi construído nos últimos 300 anos, né? Podemos dizer que tudo que foi construído aí ao longo desse tempo, a pauta é a colônia, né? Essa agressão que vai ser promovida pela Europa ao longo desse tempo, né? E que acabou originando isso que a gente entende como mundo moderno, né? Então a modernidade nada mais é do que essa expansão desenfreada da Europa sobre o mundo e a imposição de um pensamento hegemônico que os apresentam uma denúncia sobre o que foi provocado no mundo a partir desse processo desenfreado, né, desencadeado pelos europeus. Olha, Douglas com os passarinhos, com as crianças falando, também é sobre isso, né? Esse pensamento decolonial é sobre isso. Nossa, Douglas, é muito interessante essa perspectiva, inclusive porque, assim, toda vez que eu penso a respeito dessa questão colonial, né, eu lembro um pouco daquele desenho, não sei se vocês vão lembrar, né, quem é da minha época aí, trintão, do Pinky e o Cérebro, né? Porque são dois ratinhos pequenininhos, né, que era a Europa naquela época, né, e ainda é, que essa é um continente, querendo ou não, pequeno, relativamente pequeno, comparado ao nosso continente americano, continente africano e asiático, né, é um grupo pequeno, uma turminha mequetrefe, que quer dominar o mundo, né, o Pink e o Cérebro, né, através dessa sua pequenez, quer dominar o mundo. E quanto isso é perverso, né? Porque entendendo que estavam em sua minoria, né? Porque todo o restante do mundo estava em outras culturas, né? Que para eles eram considerados selvagens, né? E eles querendo impor, e de certa forma conseguiram impor a sua colonialidade. E doutrinar o restante do mundo de acordo com a sua forma. Mas a gente segue resistindo, né? E isso que é o mais legal. Tatiane, achei sensacional. Falando, né, sobre a questão do Pink e o Cérebro, e é exatamente isso. A gente precisa ter essa leitura, né? Eu acho que a gente tem um monte de exemplos aí que nos ajuda a entender esse processo, né? E quando a gente para estudar a história, a gente vai vendo esses processos, a gente vai entendendo exatamente isso. Então, às vezes, a ficção ela está aí exatamente para mostrar aquilo que está acontecendo na realidade, né? Eu vou aproveitar enquanto está funcionando ok aqui e vou dar mais algumas... falar mais um pouquinho. Então, assim, como eu comecei a dizer, né? Sou de uma cidade, que é a cidade de Ouro Preto, que é fundada, né, por conta do achado do ouro. Representa a primeira grande mina de ouro do mundo ocidental. E é onde a mão da colônia pesou com muita força, vamos dizer assim. Tanto que até hoje, né, a gente tem aqui na cidade alguns restaurantes, hotéis que fazem questão de exaltar a questão do colonialismo, né? Então a gente tem café colonial, hotel colonial, e todo mundo acaba exaltando. E pra gente sempre parecia normal as coisas serem assim, né? E aí, desde que eu passei a fazer parte de um grupo de pesquisa que a gente estuda sobre a história da mineração, e a gente teve acesso a informações, quem detinha os conhecimentos de engenharia, né, que dominava os processos necessários para a extração de ouro eram os africanos, a gente passou a questionar essa perspectiva. E foi o que me levou a encontrar o Akili Bembe, né, que foi o pensador que eu citei anteriormente, para poder ir endossando essas descobertas que a gente vinha fazendo, sabe? Com certeza, Douglas. Tem toda a ficção, né? Ela vai ter um papel fundamental nessa narrativa, né? Inclusive, principalmente os cinemas, né? Como que a Estados Unidos, né, e Europa, porque Estados Unidos é quem avança entre aspas, né, nessa modernidade, né, que consegue se igualar a esse mundo euro-ocidental, né, euro-cristão ocidental, monoteísta, como diz o Nego Bispo, e as narrativas que vai contar, né, de como são os outros povos, né, sempre os outros, e tem muita história antes de se tornar outros, né? Então, pegando um gancho aqui, de como a gente falar de decolonialidade, né? Descolonialidade, contracolonialidade, uma série de variações aí de nomes, é da gente também rever o que nós somos antes de tudo isso, né? O que nós somos antes da violência, da agressão, da desumanização colonial ainda vigente. E aí, querido, eu queria que recuperar aqui um nome fundamental que você trouxe, que é do Akili Bembe, né? E você falar um pouco pra gente aí do Akili Bembe, que ele é fundamental pra gente conhecer, né? Que perspectiva que o Akili Bembe traz e como que essa percepção do Akili Bembe, essa filosofia que ele traz, está na nossa vida, está no nosso dia a dia, para que a gente veja também, né? Como diz Obrinho Odara, a gente tire, limpe essa lente colonial que nos impede de ver. Ah, que massa, né? A gente está em sincronia aqui. O Akili Bembe, né? Talvez um dos filósofos mais importantes do momento que a gente está vivendo, né? E acredito que ele entra para o cânone aí. Os próximos 100 anos não tem como pensar o mundo sem pensar nas coisas que ele está escrevendo já faz um tempo e que vem pontuando muito precisamente nesse momento, né? Ele é o pensador responsável pela criação do conceito de necropolítica, que talvez seja aonde ele é mais conhecido, né? E exatamente apontar aí esse momento que a gente está vivendo, onde o Estado faz essa escolha dos territórios, né? Onde se preserva a vida e os demais deixa à mercê da morte, né? Resumidamente. E ele tem um livro que é fundamental, assim, que é um livro que eu tenho pesquisado bastante, que é o Crítica da Razão Negra. No Crítica da Razão Negra, ele vai fazer um trabalho, né, uma leitura histórica, genealógica, em torno dos conceitos de negro e o conceito de África, né? E aí ele, de uma maneira muito preciosa, assim, vai apresentando como que ao longo dos últimos 300 anos, né, a partir de 1800, há uma estigmatização desses dois termos, assim. e o quanto que a maneira como isso vai sendo construído vai chegar até os dias de hoje, né? Então, ele nos faz pensar, assim, com muita profundidade sobre como que o mundo girou em torno desses termos, né? E o quanto que é preciso a gente ressignificá-los, principalmente se a gente quiser, a partir daí, de fato, ter um pensamento decolonial, sabe? E ele faz isso provocando todos os negros do mundo, vamos dizer assim, a pensar sobre si, né, a partir dessa perspectiva. E aí é muito interessante ele pontuar também a questão das inscrições, né, como que os diferentes pretos no mundo lidaram de formas diferentes com a questão da colonização, mas que há algo em comum aí, né, o fato de que no fim das contas esse julgo construído ao longo desse processo recai sobre todo mundo, né. Então, de alguma maneira, a gente tem que construir. A Fafi perguntou lá no início, né, sobre se o pensamento decolonial, se ele era uma prática e tal. Então, a gente está exatamente nesse momento de pensar em formas, de construir práticas que a gente consiga fazer essa mudança de perspectiva, de como transformar isso acessível ao senso comum, né? Então, o nosso estado, ele surge por conta da mineração, né? E aí uma coisa que eu tenho percebido a partir da pesquisa, né? Os povos africanos que vieram para cá para executar essas atividades, eles tinham uma relação muito profunda com a natureza, né? Porque a maneira como fizeram aqui para extrair o ouro, os recursos que eles usaram já estavam aqui e eram recursos naturais, sabe? O nosso estado chama Minas Gerais, né? Que é minas de vários tipos de minerais. Então ele surge por conta da mineração e isso se arrasta aí, né? Tem 300 anos que o estado surgiu. Coincidentemente é quando a pauta da modernidade ela fica mais forte. Então, assim, nosso estado está intimamente ligado à modernidade. Só que isso é pouco apresentado, sabe? Nossa, querido, e um comentário também que você citou aí, a relação da mineração, né, em Minas Gerais. Alô, Minas! Minha casa, meu útero mineiro, sou daí. E essa relação com a mineração, né? Foi publicada aí esses dias uma foto do planeta, né, visto do, enfim, de fora, né, da órbita, e aí as marcas da mineração nos rios, né, o título da matéria era Rios de Ouro, tamanho desastre ambiental que está envenenando todo mundo, assim, essa relação com a mineração, ela é muito forte, ela é muito, muito grave aqui no território, né, como que um conhecimento de um povo, ele passa a ser uma arma de exterminação desse próprio povo, né, a partir dessa colonialidade. Vou mandar mais um detalhe aqui, né, porque assim, Ouro Preto, a cidade de Ouro Preto representa a primeira grande mina de ouro do mundo ocidental, que é historiograficamente, né, apontado que a ocupação do território começa exatamente em 1700, né? E aí, graças à atividade de mineração desenvolvida aqui e à quantidade de ouro extraído, dado o Tratado de Methuen, que é o acordo entre Portugal e a Inglaterra, esse ouro passa por Portugal e acaba na mão dos ingleses, né? E assim, os ingleses vão construir o padrão ouro, né? Que é um sistema monetário onde o ouro é balizador da riqueza do país, né? Então, amores e amoras, e aí, gostando da nossa dose de garrafada? Então daqui a pouco a gente volta. espírito das coisas menos intencionais que eu traço no papel como verdades cabais. Música capaz, meu legado à humanidade. A vida me chega em verso pelas ruas da cidade. Ai, o céu não cai, o pensamento não vai. Eu minimizo as esperanças quando tudo se esvai. Dessa alma sem luxúria que meu corpo carrega, grito paz aos quatro cantos, essa é minha entrega. Dos meus poucos lamentos, essa fúria incendeia. São tormentos dos que lhe reclamam de barriga cheia. Eu tenho fé na multidão desgovernada, um pé depois do outro nessa longa caminhada. A trincada onde vários caminhos se fundem, onde vozes e buzinas dissonantes se confundem. Munido de palavra, honestidade e amor, nas ruas sujas de tristeza cadencio o meu labor. Na água em que bebo ponho a fé dos que me vencem, com coragem mas sem um porquê, só peço que antes pensem. Entendo que esse tédio é porque batem de frente. Eu fortaleço com um elo essa grande corrente. Amantes do sol que nunca perdem o dia, comprometem-se a buscar mais do que harmonia. No lugar onde os pedantes se perderam a beleza, o sorriso das crianças me demonstra riqueza. Cheio das dores, aqui devia haver flores, desde a época que escravos batiam em seus tambores. Primores de um prelúdio à interface do ego, ouvidos só me guiam quando eu fico cego. Não prevaleço, me equivoco, e da curta viagem. Não faço música pra ser ouvida, só de passagem. O sopro quente dos mundos que me chega na aurora revela em forma de sonho o que me espera lá fora de grandioso. Eu só quero um coração numeroso pra absorver a luz do minuto silencioso, que conserve em si ideias intangíveis, fadadas a brilharem nos olhos dos insensíveis. Então chega de mentiras e terrores parados. Quero chegar no fim da vida com os princípios intactos, poder olhar pra trás e orgulhar-me do que construí. A gente tem que viver, não basta só existir. Aos amantes do sol, o brilho intenso que não cessa. Na sutileza da batida, sigo sem pressa. As ruas observam cada passo do ser, que enxerga na noite a beleza do amanhecer. Aos amantes do sol, o brilho intenso que não cessa. Na sutileza da batida, sigo sem pressa. As ruas observam cada passo do ser, que enxerga na noite a beleza do amanhecer. Do amanhecer. E amanhece. Do amanhecer. E amanhece. Anoitecer. Amanhecer, música do grupo de hip-hop Elo da Corrente. Em 2007, o grupo lançou um vinil em parceria com a rádio Boomshot e o grupo Marmelo Sound System, chamado Boomshot apresenta Elo da Corrente e Marmelo Sound System. Após diversas participações e coletâneas, o Elo da Corrente lançou em dezembro de 2007 o seu primeiro trabalho, o álbum de estúdio Após Algumas Estações. O seu lançamento ocorreu no festival Indie Hip Hop, um dos maiores de toda a América Latina. Gente, eu não perderia a oportunidade de conhecer esse álbum, que é espetacular e está disponível em todas as plataformas. Lindo demais. Oi, eu sou a Bárbara e eu sou de São Paulo. Eu escuto e adoro o programa Diáspora, a cor da nossa cultura de encontros e redes. Valeu! Como vocês estão? Torço para que estejam todos e todas e todes muito bem. Sim, a vacina saiu, mas a questão é, quando é que essa vacina vai chegar até a gente, não é mesmo, amores e amoras? Sendo assim, a gente continua ainda gravando o nosso Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes, no modo remoto, evitando aglomeração, usando máscaras, lavando as mãos, usando álcool em gel. Tudo isso para que a gente permaneça vivos, vivas e víveis, porque esse é o nosso maior ato de resistência nesse momento e nesse território que a gente aprendeu a chamar de Brasil. É isso, amores. Diáspora. Bem, estamos aqui com o nosso espetacular convidado, Douglas Aparecido, falando sobre pensamento decolonial. E a gente está indo para as nossas considerações finais. É, amados, amadas, amades, a gente levaria aqui umas 3 horas só para falar de algo tão complexo, né? Que, e com tantas vertentes, né, também de reflexões, né, a respeito do tema, que é o pensamento decolonial. E aí eu vou passar aqui para Fafi fazer as considerações finais. Bora lá, Fafi. Com certeza que a gente passaria alguns dias nesse tema, ouvindo uma boa música aí, comemorando juntos, né? Tanta coisa boa aí que a gente tem para trocar. É, só para ir encaminhando aqui para o final, queria citar também o Mbembe numa entrevista, né, que ele dá lá para a Flup, que ele fala que da importância, né, da urgência da gente também ter uma nova imaginação política comunitária. Então, só para reforçar também essa importância da gente abrir espaços para imaginações, né, para a gente cada vez mais afirmar essas trocas, para que a gente possa também pensar novas comunidades, né, pensar esse futuro desse sistema mundo aí, outras configurações. Queria que você comentasse um pouquinho disso, Douglas. Que pena que a gente já está acabando. Mas já que estamos chegando ao fim, agradeço imensamente pelo convite. E a gente precisa continuar nesse processo de construir novas narrativas, que é a garantia que a gente tem de construção de novas perspectivas, né? Então, no fim das contas, são histórias contadas, né? Só que no caso deles, eles escondem personagens fundamentais e nós precisamos trazer esses personagens à tona. Fica aí a dica para quem quiser assistir, ela está no YouTube. E é importantíssimo ouvir e ler esse pensador, né? Ele traz aí muitos ganchos e perspectivas fundamentais para a gente pensar num mundo melhor. Estamos aqui por Minas Gerais, outro momento, outras oportunidades, estamos à disposição aí para manter essa sintonia. A Fafi parceirona aí fez o contato, né? Fafi, grande abraço, viu? E é legal falar depois aí do Rolê 22, né? Vamos que vamos nessa luta aí. Sobre Ouro Preto, né, que a questão, né, de a gente trabalhar a partir dessa pesquisa que a gente tem feito, né, é que a partir daqui é possível a gente quebrar o estatuto do escravo ao a gente fazer uma leitura, né, de como que indivíduos que são responsáveis pela extração desse metal tão raro e tão importante para a transformação do mundo pode ser considerado como um ser inferior, né? Então, quando a gente pontua isso e traz isso para o debate, a gente automaticamente está quebrando essa perspectiva racializada que é apresentada pelos europeus ao longo do tempo, né? Fica o convite, então, aí, visitarem Ouro Preto e vir entender um pouco mais dessa pesquisa que a gente tem feito, viu? Tamo aí. Grande abraço, muito axé para vocês. Vida longa ao programa. A gente é que agradece a honra de ter a sua presença aqui na nossa roda. Muito bacana, dá vontade mesmo de continuar. E vamos aí também, logo logo a gente fala do projeto, né, do Rolê 22, que é um grupo que está se debruçando sobre o estudo, né, do que seria essas invisibilidades aí da Semana de Arte Moderna, né, e logo logo a gente dá recado também aí, traz notícias desse projeto muito bacana, porque a investigação não para, né, ela é constante. Então, Douglas, um abração aí para você, para a família, para Minas, para o coletivo, para o Outro Preto. E em breve, tomara que seja breve, essa nossa ida aí, essa visita até Minas para dar um abraço pessoalmente. Muito obrigada. É isso aí. Muito obrigada, Douglas, pela sua presença aqui com a gente, pela aula, né? E é isso. Em breve estaremos contigo de novo para outros bulimentos. Um beijo para todo mundo. Salve, galera! A família aqui da Inquimpa agradece profundamente o Douglas e todo mundo que está acompanhando. O Príncipe Emerson, sempre aqui fazendo toda a edição para a gente. Pessoal, segue a gente no Instagram, no Facebook, no Spotify. Nós temos muitos programas espetaculares já gravados. Inquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. Inquimpa se escreve N-K-I-N-P-A. Inquimpa, segue nós e até a próxima. Valeu!